entre 30 e 40 anos que saibam cozinhar, passar, lavar e tenham experiência em panificação para ajudá-lo na padaria da qual ele é o proprietário. As interessadas podem entrar em contato na portaria aqui da rádio para saberem mais detalhes. E eu tenho aqui uma cartinha mais do que especial do nosso ouvinte Kleber Carlos, da cidade de São Miguel do Gostoso. Ele tem 15 anos, um ouvinte jovem, estamos sendo aplaudidos pelos jovens, muito bom saber disso. Ele diz o seguinte: Armênio, eu estou de olho em uma garota que estuda na minha turma, mas eu soube por alguns amigos que ela é usuária de Roblox. Eu devo investir, Armênio, em um relacionamento, sabendo que isso pode nos prejudicar futuramente? Olha, Kleber Carlos, de fato a paixão adolescente é algo arrebatador e eu já tive mesmo muitas paixões adolescentes em minha juventude. Eu digo a você que o amor tudo tolera, tudo suporta. Se for de verdade o seu sentimento, isso não será um problema, mas eu dou um conselho a você. Trabalhe para distanciar sua pretendente deste jogo maligno que destrói famílias e causa muita injustiça. No mais, eu torço para que você seja feliz e não passe pelo evento canônico de tomar um fora da paquera de escola. Mas, gatinhas e gatosos, vamos agora para os nossos anunciantes. E dentro em pouco eu retornarei com uma história de amor, uma verdadeira love story, que envolve o amor além das aparências. Daqui a pouquinho eu estarei de volta, não fique desesperadas. São apenas alguns minutos que separam Armênio Carvalhais de vocês. Até daqui a pouco. Gentileza gera gentileza. Não deixe as redes sociais roubarem seu tempo. Uma mensagem de interesse público da Omegasat. Acabou o seu problema de não ter conexão, mas calma vida, VilarNet é a solução. Eu sei que o concorrente não te dá suporte não, mas calma vida, VilarNet é a solução. Em vez de você ficar pensando nele, VilarNet, vem conferir mais qualidade, suporte é aqui, VilarNet. Vem conferir, toda estabilidade é aqui, VilarNet. Vem conferir mais qualidade, suporte é aqui, VilarNet. Vem conferir, toda estabilidade é aqui, VilarNet, o seu provedor de internet. Rádio Atitude FM. Em casa, no carro, no trabalho. Já estamos de volta com a Bodega do Maguila, um programa para velhos de todas as idades. Ovos in the Air, com Armênio Carvalhais. Gatinhas e gatosos, retornamos com o seu Ovos in the Air, um programa onde o romantismo nunca sai de moda. Aqui fala Armênio Carvalhais, a voz de veludo do rádio brasileiro. Aumente o volume se você estiver achando minha voz um pouco baixa. É porque eu falo assim, ao pé do seu ouvido, para fazer cosquinha mesmo. É um ASMR. Mas estamos aqui com mais uma história de amor que eu quero compartilhar com vocês, porque estava com saudade dessas histórias. São cada vez melhores. Vamos começar com essa história que a ouvinte Jussi Cleide, da cidade de Abre Campo, mandou para a gente. Armênio, tudo começou quando eu trabalhava de atendente em uma farmácia no centro da cidade. Meu emprego era péssimo, pagava muito mal e eu tinha que lidar com clientes cada vez mais mal-humorados. Mas vez ou outra, apareciam uns colírios que me galanteavam e jogavam cantadas. Infelizmente, todos eram comprometidos e, como eu sou uma moça de família, nunca levei essas conversas adiante. Entre os clientes da farmácia, aparecia sempre um rapaz jovem, quase da minha idade, se não um pouco mais velho, mas que sofria de um sério caso de calvície. Todo mês ele vinha à farmácia comprar minoxidil para tentar evitar que o pior acontecesse. E todo mês a careca dele aumentava mais ainda. O coitado acabou virando motivo de piada entre mim e meus colegas. Bastava ele virar as costas para rirmos da cara dele descontroladamente. Até que um dia, ele deixou de ir até a farmácia em busca do seu remédio para fazer crescer cabelo. De início eu achei estranho. Pensei que ele pudesse estar comprando em outra farmácia ou desistido de vez de tentar. Uma noite, fui à praça da cidade tomar açaí com uma amiga quando eu vejo um homem muito bem vestido, com um vasto topete, se aproximando da barraquinha onde estávamos. Inevitavelmente, trocamos olhares e eu saio da minha mesa para sentar próximo a ele. Quando ouvi seu nome, tive uma breve impressão de já ter ouvido, mas não associava o nome à pessoa. Foi quando ele me falou que me conhecia da farmácia que eu liguei os pontos. Não pode ser. É o mesmo rapaz calvo que eu zoava em meu trabalho. Ah, Armênio, o destino é ardiloso. Ele me explicou que estava trabalhando como programador para uma empresa de fora e estava ganhando em dólar. Com o dinheiro, ele viajou à Turquia e pôde finalmente realizar o sonho de deixar de ser careca. Trocamos telefones, fomos conversando, nos encontrando e o amor surgiu entre nós. Hoje nós estamos casados e sou mãe de 2 menininhos elétricos e serelepes. Eu não podia estar mais feliz. Mas se um dia eles puxarem ao pai, já estou juntando dinheiro para uma possível ida à Turquia só por precaução. Realmente, gatinhas e gatosos, essa love story, uma verdadeira história de amor, é a prova de que é dos ex-carecas que elas gostam mais. E como homenagem à nossa ouvinte, Jusileide, de Abre Campo e seu esposo ex-careca, eu trago 5 segundos deste grande sucesso. Muito bem, pode tirar, porque senão o ECAD dá uma facada na gente. Mas, gatinhas e gatosas, estamos chegando ao término do nosso Lovers in the Air. O espaço do coração aqui na sua rádio favorita. Foi muito bom reencontrar vocês. Não fiquem com o coração apertado. Não fiquem desesperadas. Não fiquem tristes, porque muito em breve, Armênio Carvalhais estará de volta com todos vocês. Um abraço a todos e um beijinho nas bochechas. Até a próxima. Lovers in the Air, com Armênio Carvalhais. Bodega do Maguila, e quem manda é o besteiro. Você ouviu Armênio Carvalhais e o seu Lovas and the Air, e agora vamos de abraços pra gente que se liga na gente em todo o Brasil e além também. Aquele abraço. Vou mandar um abraço aqui mais do que especial à galera que está nos seguindo pelo Instagram, arroba Bodega do Maguila. É, rapaz, muitíssimo obrigado. Inclusive um abraço ao meu patrão Super G, lá de Poção, Pernambuco, que nos ouve pela Vale do Acaí FM, fez um mutirão pro pessoal amigo dele seguir a gente também. Vou mandar um abraço aqui a Juliana Medeiros, Lindomar Castilho Oliveira, Gilbertino Oliveira, Gilmário Alves, todo o pessoal que tá seguindo a gente, muitíssimo obrigado, tá, pessoal? E se você ainda não segue o nosso Instagram, siga, qual é a nossa arroba, Mr. Eman? Arroba Bodega do Maguila. Beleza, vou mandar um abraço aqui também aos nossos amigos que estão mandando áudios pra gente. É, rapaz, o Bodega Zap cada vez mais prestigiado. Eu vou botar aqui no ar, deixa eu ver, o áudio da nossa amiguinha Cícera, diretamente lá de Matriz do Camaragibe, em Alagoas. Fala, Cícera. Bom dia, Maguila, bom dia, ouvinte da Camaragibe FM 87.9. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas eu tô querendo ouvir a música de Belchior, Sentada à Beira do Caminho. Uhum. Ofereço para todos os ouvintes da Camaragibe FM 87.9. Beleza. Ofereço também para minhas amigas virtuais lá no Ceará, a Márcia e a Anieta. Pronto. Um beijo para vocês, viu? Sou eu, Maguila, a Cícera, direto de Matriz do Camaragibe, Alagoas. Que Deus abençoe o seu programa E um ótimo final de semana abençoado para todos. A minha querida, obrigadão pela audiência. Belchior, tudo outra vez já está na agulha. Vou atender também meu patrão Antônio, diretamente de Caracaraí, em Roraima. Ele que nos ouve pelo Radiosnet, pela Difusora FM de Zedoca Maranhão. Olha só como é que é as coisas, né? A gente aqui encurtando distâncias. A bodega é um Brasil de audiência, realmente. Fala, Antônio. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo Maguila. Opa. Eu tava esses tempos sem mandar as mensagens, porque a rádio que eu ouço aqui estava sem sinal, 87,9. Acontece. Meu amigo Maguila, gostei que você tocasse a música de uma Batista. Amor pra valer. Pronto. Ofereço pra você e pra todos os ouvintes. Tá certo, meu amigo. Obrigadão pela audiência. Acontece, né? Às vezes sai do ar, mas tem várias outras emissoras pelas quais você também pode acompanhar a nossa programação e também a própria Rede Bodega Sat, que tem o seu link lá no Radiosnet, tá bom? Se falhar em uma, você procura na outra e não perde o nosso programa. Seu pedido já tá na sequência, tá bom? Vou atender também nossa amiguinha Helena Campelo, lá de Aveiro, no estado, ó, no país Portugal. É porque disseram que Portugal é a Guiana brasileira. Aí a gente tem essa mentalidade. Mas enfim, fala, Helena. Tô falando besteira já. Bom dia, Maguila. Bom dia, boa tarde, tudo bom? Quero dar um alô para a Selma, da Orelha Transparente, lá de Pentecostes. Beleza. Que escuta todos os sábados o seu programa. É uma pessoa maravilhosa. E para minha irmã Nieta. E para minha outra irmã, Soraya Lelé. Uhum. Também para minha mãe, para todo mundo do Pentecostes. E aqui em Portugal tá fazendo frio. Oh, meu Deus. Mas seu programa é maravilhoso, viu? Bom dia, Maguila. Tudo de bom. Amém, minha querida. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pois é, aqui também é a chuvinha, né? Que tá batendo, às vezes dá um frio de madrugada, mas depois é o sol truando. Não tem jeito, ninguém escapa, tá? Obrigadão pela audiência. Vou atender também ela, Nieta Campelo, direto de Pentecostes, Ceará. Fala. Bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila. Eu sou eu, a professora Nieta, moro em Pentecostes, Ceará. Quero ouvir a música do Titãs, É Preciso Saber Viver. Uhum. Quero mandar para a Márcia, o Marcelo e a Vitória na Paraipaba, a Soraya e a Helena em Aveiro, em Portugal. Quero mandar também, Maguila, para a Selminha, mulher da Orelha Transparente, certo. A Ioneide Moura, professora Ioneide Moura, a professora Zenaide, o Chiquinho Pimiano, na Santa Luzia. Quero também mandar para a Raimunda Andrade. E quero mandar também para a minha amiga Cícera de Camaragi. Um cheiro, Cícera. Da professora Nieta. Ah, meu Deus, tá certo, minha querida. Seu pedido também na agulha. Eita, pô, estralou a cadeira aqui. Tomara que eu não caia. Mas, enfim, vamos trazer agora Belchior, Amado Batista e Titãs. Uma sequência de ouro aqui na sua bodega velha de guerra. E você vai participando. DDD 89999927022. Volto já. Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa. E nessas ilhas cheias de distância, o meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer num papo da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho pra pedir carona, tenho falado à mulher, companheira, quem sabe lá no trópico a vida esteja mil. E um cara que transava à noite no Danúbio Azul me disse que faz sol na América do Sul, que nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o concorde que vem vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade, como um charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela arranjou com um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Até parece que foi ontem, minha mocidade, com diploma de sofrer de outra universidade. Minha fala nordestina, quero esquecer o francês. E vou viver as coisas novas, que também são boas. O amor, o humor das praças, cheias de pessoas. Agora eu quero tudo, tudo outra vez. Minha rede branca, meu cachorro ligeiro, sertão, olha o concorde que vem bem-vindo do estrangeiro, o fim do termo saudade, como um charme brasileiro de alguém sozinho a cismar. Gente de minha rua, como eu andei distante, quando eu desapareci, ela ganhou um amante. Minha normalista linda, ainda sou estudante da vida que eu quero dar. Palavra-chave premiada. Anote agora a palavra-chave do mês. Sardinha. Mande agora a palavra-chave para o nosso WhatsApp 89 999927022 e concorra a um Pix de R$50. O sorteio será na última bodega deste mês. Participe! Bodega, um programa para velhos de todas as idades. Passou na minha estrada, não vai esquecer. Quem entrou na minha casa, amor, pra valer. Quem bebeu da minha água, matou sua sede. Deu um cochilo gostoso e acordou com os meus beijos. Quem já me disse adeus não esquece o abrigo. Aposto que sente saudade quando sonha comigo. Quem um dia me amou, levou o meu coração. Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão. Quem já me disse adeus não esquece o abrigo. Aposto que sente saudade quando sonha comigo. Me amou e levou o meu coração. Sei que um dia vai voltar, me tirar desta solidão. Quem já me disse adeus não esquece o abrigo. O Brasil se liga na bodega. Que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. que a vida seja feita de ilusão. Pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. As músicas tinham letra. Titãs, regravação do Rei Roberto Carlos. É preciso saber viver. É a nossa bodega do Maguila trazendo sempre o melhor da música, uma verdadeira salada musical no seu rádio. Vamos de intervalo, 2 minutos, e na volta eu vou falar por que a gente tem que trazer de volta os computadores de mesa. Vou atender mais pedidos também, vou soltar mais áudios, tem muito mais coisa até o final do programa. Não me deixa aqui sozinho, é 2 minutos só, contados e cronometrados, com uma margem de 2 minutos para mais ou para menos. Mas o importante aqui, daqui a pouquinho a gente tá de volta. Rede Bodega Sati, mais de 200 emissoras a serviço da bagaceira. A rádio que leva alegria todos os dias. Você está na melhor sintonia. Francisco Magazine que tá bombando, tudo em móveis e eletros que tá procurando. E o povo todo aqui já tá comprando. Tem sofá, guarda-roupa, armário e fogão. Tem TV, geladeira, tem mesa e colchão. São Francisco Magazine é sem comparação, à vista ou no carnê ou no cartão. Cidade inteira pra comprar comigo. São Francisco Magazine é o preferido. Tem preço bom e atendimento de amigo. Pra sua sala, quarto e cozinha, vem cá, meu amigo. São Francisco Magazine é o preferido. Tem condições de pagamento que eu preciso. São Francisco Magazine, eu confio. Bora! São Francisco Magazine, móveis e eletros, com as melhores condições de pagamentos. Nos cartões ou no crediário próprio da loja. E à vista, tem descontos especiais. Entrega e montagem inteiramente grátis. Faça-nos uma visita. Fale com os nossos vendedores. São Francisco Magazine, a predileta da cidade. Bora! Voltemos, voltemos! Bodega do Maguila. Um velho som para abraçar novos amigos. É isso aí, de volta aqui na minha nação, na nossa bodega do Maguila, um show de catilogência para um Brasil de audiência. Brigadão pela sua participação, pelo prestígio de você estar conosco, claro, em mais de 250 emissoras em todo o Brasil. O pessoal às vezes fica incrédulo, será que é tanta rádio assim? Faça a prova. Vai lá, escute a gente. Às vezes tem uma ou outra que não transmite, mas a maioria transmite, né? São mais de 200 emissoras aí, junto com o nosso programa, em diversos dias, horários. O importante aqui, estamos fazendo a alegria de todo o Brasil. E pra você participar do nosso programa, é muito simples, é muito fácil, não tem complicação. Você abre o agenda do seu celular e digita este seguinte número que o Mr. Abraham vai ditar para você. Fala, Mr. Abraham. DDD 89 999 9270 2022. Perfeito. Aí você já deixa salvo. E quando você quiser participar do nosso programa, você manda mensagem de texto ou então áudio de até 30 segundos. 30 segundos para dar tempo de todo mundo participar. Vamos de mais abraços para a gente que se liga na gente? Aquele abraço! É isso aí. Vou botar áudio do povo no ar. É a nossa amiga aí, Ioneide Moura, direto de Pentecoste, Ceará. Fala, Ioneide. Bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila. Aqui é Ioneide Moura, moro em Pentecoste. E hoje eu gostaria de ouvir a música do Lennon e da Lilia. Eu não sabia que você existia. Pronto. E ofereço pra Anieta, pra Márcia na Paraipaba, pro Marcelo, pra Selma da Orelha Transparente, pro Chiquinho Firmino na Santa Luzia, pro Ivan Moura e para todos os seus ouvintes. Um abençoado final de semana para você. Pra você também, minha querida. Seu pedido está na agulha. Vou atender também ela, a outra irmã da tia Anieta. Ela tá botando a família toda pra participar. Isso aqui é bom, né? É, a família que ouve a bodega do Maguila unida permanece unida. Vamos então ouvir aqui o áudio da Soraya, outra irmã da tia Anieta que mora lá em Portugal. Fala, Soraya. Boa noite, Maguila. Bom dia, boa tarde, boa noite. Deus te abençoe. Amém. Olha, eu sou irmã da Anieta Campelo, a professora de Pentecoste. Moro aqui em Aveiro, Portugal. E eu desejo tudo de bom, sucesso na sua rádio. Que você seja essa pessoa maravilhosa que minha irmã sempre fala. Obrigado. E mande aí um alô pra mim, dá um alô pra minha família campeira em Pentecoste, minhas irmãs, minha mãezinha, a Nieta, todas as minhas amigas. E tudo de bom, viu? É a Soraya Campeiro, que deseja tudo de bom. E bote aí uma música assim, de saudade, que eu tô com tanta saudade do meu Brasil. Um abraço, tudo de bom, Maguila. Valeu pra você também, eu tenho uma música perfeita pra você. Aguinaldo Timóteo, Os Verdes Campos da Minha Terra, já está aqui na nossa sequência. Vou atender também ela, o nosso ouvinte, Márcia, direto de Paraipaba, Ceará. Fala, Márcia. Bom dia, boa tarde, boa noite, Maguila. Aqui quem fala é sua amiga Márcia, diretamente de Paraipaba. Mas eu gostaria de ouvir, olha aí, José. Só eu sei. Ofereço pra vocês ouvintes ali de Pentecoste. Ah, ali de Santa Inês e de Ombreira, e também para os que firmem na sua cozinha, e para a professora Anieta e a Ioneide Moura, com seu irmão, né, o Ivan Moura e a sua esposa, Elliot, e todos que estão na escuta, e para também Cícera do Itamaraty. Eita, Cícera, minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu, minha querida, vou deixar essa pro final, tá bom? Mas eu não vou esquecer de atender o seu pedido. Mas, pessoal, esses dias, né, pensando no que falar aqui com vocês, porque toda semana eu faço um brainstorm, né, uma sessão de brainstorm para saber o que eu vou falar aqui no programa. Então eu resolvi compartilhar algumas de minhas memórias de infância com vocês. Eu lembro que quando a gente comprou nosso primeiro computador, foi um grande evento lá em casa, a gente ficou ouvindo música o dia todo, meu pai ficava lá configurando o computador. Na época, a gente usava o Windows 98, isso já em 2007, tudo bem que já era antiquado, né, porque existia o Windows XP, mas pra nós era o melhor que o dinheiro podia comprar, né. Eu adorava mexer no computador, principalmente no Paint, que era aquele programa de desenho que vinha instalado, né. E teve um dia, um belo dia, em que meu pai comprou uma impressora, e eu fiz vários desenhos da logo da Globo em preto e branco, né? Impressionado em comunicação, como eu já era naquela época. E aí eu botei para imprimir todos os desenhos em preto e branco. Quando meus pais chegaram em casa, eu fui mostrar para eles os desenhos, todo empolgado lá. Ah, mamãe, o que eu fiz? Aí, pai, o que eu fiz? Cadê? Resultado. Eles me proibiram de usar o computador porque eu tinha secado todo o cartucho de tanta tinta gasta. Botaram senha no computador. Pois é. Eu só pude usar aquele computador para trabalho de escola e olhe lá, eu tinha que reescrever tudo que eu usava de fonte da Wikipédia, de outros sites, eu tinha que escrever na mão, para não dizerem que eu tava sendo preguiçoso e só usando Ctrl-C, Ctrl-V, só o copiar e colar. Pois é, para vocês verem que minha criação foi bem linha dura, né? Mas por que eu digo isso? Porque anos depois, quando eu fui dar aula de informática, eu percebi que quase nenhum dos meus alunos sabia mexer num PC, num computador de mesa. É impressionante, velho. Ninguém sabia digitar no teclado grande, ninguém sabia mexer no Word, ninguém sabia abrir o Mozilla. Mas vai perguntar se ele sabe mexer no celular. Todo mundo tinha um celular na mão. Essa é uma geração, a geração atual, que já nasceu com a tecnologia em volta, com o celular em volta. Não precisou ir em aula de datilografia, não precisou ir em aula de digitação, não precisou ter um cursinho básico de montagem e manutenção de computadores. Pois é. Por isso que eu defendo a volta dos PCs de mesa, dos computadores de mesa, para tudo que envolva internet. Por quê? Você liga o computador, abre a internet, faz o que tem que fazer, e dado o horário, terminado tudo, você desliga o computador e vai viver tua vida. O computador fica lá no canto da sala, a internet fica lá, você não leva preocupação de trabalho, de namoro, de discussão, de internet, para todo lugar que você vai. Que é isso que acontece hoje. A gente com o celular na mão, não descansa a mente. Sabe, há 24 horas trabalhando. A mesma máquina que nos dá a liberdade do mundo nos escraviza. Vocês já pararam pra pensar nisso? Pois é, durma com a bronca dessa. É complicado, bicho. Tem certas coisas que deveriam voltar, né? Até pelo nosso próprio bem de saúde mental. Fala-se tanto em saúde mental, né? Saúde mental de uns e a dos outros que se dane. Mas, enfim, vamos de música. Vamos atender os pedidos do povo. Nossa amiga Ioneide Moura está pedindo e vai ouvir. Lenny Lilian, eu não sabia que você existia. Depois eu trago Agnaldo Timóteo, Os Verdes Campos da Minha Terra, oferecendo para a nossa amiga Soraya lá em Portugal e todos os nossos irmãos de Alemar, brasileiros que vivem no exterior, mas têm saudades da sua terrinha, toda cheia de problemas, mas não tem jeito. A gente sente saudade, fazer o quê? É uma palavra que só existe no português, inclusive. Enfim, vamos trazer aqui direto da vitrolinha e daqui a pouco eu volto pra passar a régua e fechar a banca. Sai daí não. Quando eu te conheci, meu bem, não acreditei. Você era a garota que eu sonhei. Seus olhos lindos sempre olhando nos meus. Olhei pro céu e até meu bem. Dei graças a Deus por ter enfim encontrado amor que eu sempre esperei com todo ardor. Jamais imaginei, meu bem, te ver algum dia. Eu não sabia que você existia. Céu e até meu bem, dei graças a Deus por ter enfim encontrado amor que eu sempre esperei com todo ardor. Jamais imaginei, meu bem, te ver algum dia. Eu não sabia que você existia. Eu não sabia que você existia. Eu não sabia que você existia. Sendo chique ou sendo brega, toca aqui na bodega. Se algum dia a minha terra eu voltar, quero encontrar as mesmas coisas que deixei. Quando terei parar na estação, eu sentirei no coração a alegria de chegar, de rever a terra em que nasci e correr como em criança nos verdes campos do lugar. Quero encontrar a sorrir para mim o meu amor estação a me esperar. Pegarei novamente a tua mão e seguiremos com emoção pros verdes campos do lugar. Esse instante que eu vivo a esperar, sempre a sonhar na minha grande solidão. E no sonho eu consigo transformar o frio piso do meu quarto nos verdes campos do lugar. Com meu amor a passear nos verdes campos do meu lar. Ô, menino, menino, menino, menino. Ô, mamãe, mamãezinha, mamãezinha. Meu Botafogo, mamãe, meu Botafogo foi eliminado. Que tristeza, mamãezinha. Mas enfim, você ouviu Agnaldo Timóteo, os verdes campos da minha terra, a nossa bodega do Maguila, trazendo sempre o melhor da música de todos os tempos pra você. E agora nós já estamos indo embora pegando beco. Não tem jeito, né? A gente tem que ir embora, estouramos o horário. O que, que nós vamos fazer? Semana que vem eu tô aqui de volta, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, e eu espero contar com a sua audiência e a sua participação. Antes da gente ir embora, tem o nosso jabá, redes sociais, Instagram e Anjos é Silva Locutor, tem o Instagram do nosso programa, arroba Bodega do Maguila, bodega com U de uva, e o nosso site, bodegadomaguila.com.br. Pra fechar com chave de ouro, vou trazer essa do Odair José, Só Eu Sei, pedido da Márcia lá de Paraipaba, e é com essa que a gente finaliza a nossa bodega do Maguila de hoje. Obrigadão a você que esteve comigo, e vejo você semana que vem, se Deus quiser, e o dono dessa rádio permitir. A você, eu deixo meu forte abraço, e até o programa que vem, porque eu vou-me embora. Valeu, galera! Cuidem-se! Só eu sei, mas não vou dizer o quanto eu sofri, meu bem, de saudade de você. Só eu sei, mas não vou dizer o quanto eu sofri, meu bem, de saudade de você. Foi pra lá de ruim, foi bem mais que triste, foi alguma coisa que na vida não existe. Foi de solidão, de noites mal dormidas, foi alguma força destruindo a minha vida. Só eu sei, mas não vou dizer o quanto eu sofri, meu bem, de saudade de você. Só eu sei, mas não vou dizer o quanto eu sofri, meu bem, de saudade de você. Foi de solidão, de noites mal dormidas, foi alguma coisa destruindo a minha vida. Foi melhor pra mim, aprendi uma lição, acabei com as dores que amargavam o coração. Só eu sei, mas não vou dizer o quanto eu sofri, meu bem, de saudade de você. Só eu sei, mas não vou dizer o quanto eu sofri, meu bem, de saudade de você. Aperte stop, para! Aperte stop, para! Pois já enjoaram da gente. Aperte stop, para! Aperte stop, para! Não tem mais que aguente. Mas não fique triste, semana que vem a Bodega do Maguila está de volta. Bodega, bodega, bodega do Maguila. A Atenção Brejo e região. Aproveite um novo conceito de construir na cidade. É a BV Lock. Alugue ou compre equipamentos para sua construção e serviços domésticos. Temos disponíveis betoneiras, andaimes, compressores, compactadores de solo, tábuas, furadeira martelete, martelo demolidor, roçadeira elétrica, roçadeira combustão multifuncional, motobomba, bomba submersa para esgotar poço, escoras para laje, vibradores de concreto, formas de PVC para fazer colunas, formas e vibrador para postes de cercas pré-moldado, carros de mão e muito mais. BV Lock, aluguel e venda de equipamentos. Nosso compromisso é agilizar e facilitar seu trabalho na área da construção civil, agricultura e serviços domésticos. Localizado na Avenida Agenor Moraes, sem número, Planalto Zé Gomes, em Brejo, Maranhão. Entregamos e retiramos na sua obra. Solicite seu orçamento no WhatsApp 9-8522-5019. A gente vai te levar de volta ao passado. Sua parada com destino aos anos 80. 92.000. Já vai começar. Tá no ar. Parada. Retro. E aí, como é que você tá? Boa sexta-feira pra você. A gente tá encerrando essa semana que foi de correria, foi de trabalho duro. Foi uma semana mais tranquila pra você, que bom, né? Vamos relaxar ouvindo as músicas que a gente gosta. Tem uma hora direto com muito som dos anos 80, muito som dos anos 90, tem anos 70 também. A gente vai trazer um pouquinho dos anos 2000 por aqui. A programação é do nosso grande Thiago Andrade, tá? Então você manda aí teu pedido musical e a gente vai inserindo ao longo do programa. A gente começa com a Enex. All you got is this moment. 21st century is yesterday. You can care all you want. Everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. Ow! I need you tonight. Cause I'm not sleeping. There's something about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. Parada Retro. Now you still deny this simple truth. grandes hits. Parada Retro. Se tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Deixa cair o seu véu sobre nós. A lua bonita no céu molha o nosso amor. Toda vez que o amor disser vem comigo, vai sem medo de se arrepender. Envelhece. Parada Retro. Spare a little candle Esse é o Parada Retrô nessa sexta-feira. Cássia Eller e Nando Reis. É uma índia com colar, a tarde linda que não quer se pôr. Dançam as ilhas sobre o mar. Sua cartilha tem um ar de que cor? Que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou. E são dois cílios em pleno ar. Atrás de filho vem o pai e o avô, como um gatilho sem disparar. Você invade mais um lugar onde eu não vou. O que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma flor. O que você está fazendo? Um relicário imenso desse amor. Sobe o dia tão vertical, o horizonte anuncia com seu vital. Eu trocaria a eternidade por essa noite. Porque está amanhecendo, peço o contrário, ver o sol se pôr. Porque está amanhecendo, se não vou beijar seus lábios quando você se for. Quem nesse mundo faz o que adorar, por a semente dura o futuro amor. Eu sou a chuva pra você secar, pelo sonido das suas asas você me falou. O que você está dizendo? Milhões de frases sem nenhuma cor. Oh, o que você está dizendo? Um relicário imenso desse amor. O que você está dizendo? O que você está fazendo? O que que está fazendo assim? Então, o Nando no disco Com Você Meu Mundo Ficaria Completo me deu essa maravilha aqui, que não sei nem se ele deu ou se eu roubei, né? Acho que eu roubei de você. Que é o segundo Flash. Parada Retro. Thank you.

som que nunca envelhece. Parada Retro. The whispers in the morning of love and sleep and tight are rolling by like thunder now as I look in your eyes. I hold on to your body and feel the truth you make. Your voice is warm and a love that I could not forsake, 'cause I'm your lady and you are my man. Whenever you reach for me, that I'll answer when I'm with you. Even though there may be times it seems I'm far away, never wonder where I am, 'cause I Celine Dion, maravilhosa, The Power of Love, o poder do amor, aqui no nosso Parada Retrô, encerrando a primeira sequência de hoje, nossa primeira meia hora. Daqui a pouco tem muito mais, viu? Aguenta aí que você tá na melhor. Boa sexta-feira pra você. Parada Retrô. Volta já. Você está ouvindo Atitude FM 90.1. E compadre, produtos veterinários e agropecuários, nós vai comprar onde, compadre? Aham, meu compadre, na Agrovida, é claro, é lá que a gente compra tudo barato e é bem atendido. E o que é melhor, na Agrovida a gente negocia direto com o dono da loja. E é, compadre? Ah, então vamos pra lá agora, comprar medicamentos, vacinas, sementes, pulverizadores, arreio, adubos, rações, defensivos agrícolas e outras coisas mais, naquele precinho que cabe no nosso bolso. Vamos embora! Na Agrovida você está sempre em primeiro lugar. Aqui é sempre assim, vem também pra Agrovida. O que você procura, aqui vai encontrar. Confiança e qualidade te esperam na Agrovida. Produtos veterinários e agropecuários. Medicamentos encontre na Agrovida. Vacinas e sementes pode vir buscar. Tudo isso e muito mais tem aqui na Agrovida. Na Agrovida você está sempre em primeiro lugar. Aqui é sempre assim, vem também pra Agrovida. O que você procura, aqui vai encontrar. Confiança e qualidade te esperam na Agrovida. Produtos veterinários e agropecuários. Medicamentos encontre na Agrovida. Vacinas e sementes pode vir buscar. Tudo isso e muito mais tem aqui na Agrovida. A loja Agrovida trabalha com a venda de rações em geral, medicamentos, ferragens, arreios, herbicidas, sementes, tudo que o homem do campo precisa. Qualquer dúvida, falar com os proprietários, Marco Diego e Fernando. A loja Agrovida está localizada na Avenida Sabino Câmara, Centro, Brejo, Maranhão, em frente ao Centro das Bicicletas. Telefone para contato 98-984-281321 ou 98-981-03-5100. Agrovida. De volta. Parada Retrô. A gente tá de volta com ela, que antes da fama era garçonete em Los Angeles. Sim, garçonete. Christina Perry, A Thousand Years. I held my breath right from the start. I knew that I'd found the home for my heart. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? Watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. step closer. I've died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand. Remember hits. Oi, oi, o trem vem surgindo de trás das montanhas azuis. Olha o trem. Oi, oi, o trem vem trazendo de longe as cinzas do velho Éon. Oi, já é vem, fumegando, apitando, chamando os que sabem do trem. Oi, é o trem, não precisa passagem, nem mesmo bagagem no trem. Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando, tá chegando na estação. É o trem das 7 horas, é o último do sertão. Olha o céu, já não é o mesmo céu que você conheceu, não é mais. Vê, olha que céu, é um céu carregado e rajado, suspenso no ar. Vê, é o sinal das trombetas, dos anjos e dos guardiões. Oi, lá vem Deus, deslizando no céu entre brumas de 1000 megatons. Oi, oi, o mal vem de braços e abraços com bem num romance astral. Os grandes hits. Parada Retro. The summer is magic. Is magic. Oh, oh, oh. The summer is magic. You have to imagine. Imagine. Oh, oh, oh. The summer is magic. Finally she The summer is magic. Flash Hits. Parada Retro. I don't wanna hear. embalos de sábado à noite, quem era o ator era o John Travolta, né? Essa música faz parte do projeto. É o som de 1977 dos Bee Gees, Night Fever, pra fechar muito bem a nossa edição de hoje, dessa sexta-feira. Você tem um fim de semana caprichado, só ouro, viu? A gente se encontra aqui na programação a qualquer momento. Se cuida. Atenção Brejo e região. Aproveite um novo conceito de construir na cidade. É a BV Lock. Alugue ou compre equipamentos para sua construção e serviços domésticos. Temos disponíveis betoneiras, andaimes, compressores, compactadores de solo, tábuas, furadeira martelete, martelo demolidor, roçadeira elétrica, roçadeira combustão multifuncional, motobomba, bomba submersa para esgotar poço, escoras para laje, vibradores de concreto, formas de PVC para fazer colunas, formas e vibradores para postes de cercas pré-moldado, carros de mão e muito mais. BV Lock, aluguel e venda de equipamentos. Nosso compromisso é agilizar e facilitar seu trabalho na área da construção civil, agricultura e serviços domésticos. Localizado na Avenida Agenor Moraes, sem número, Planalto Zé Gomes, em Brejo, Maranhão. Entregamos e retiramos na sua obra. Solicite seu orçamento no WhatsApp 98522-5019. Alô, amigos da Atitude FM, aqui fala Anjos da Silva. E toda sexta eu estou com você aqui no nosso programa, Bodega do Maguila. Muita música, imitações, piadas sem graça, prêmios, a sua participação. Tudo isso num programa altamente mais ou menos, especialmente pra você. Conto com sua audiência, hein? É a Bodega do Maguila, o pior programa do rádio, toda sexta a partir das 8 da noite, aqui na Atitude FM 90,1. Não perda! Bodega do Maguila! Farmácia Santos, vem pra cá, cuidando de você e do seu bem-estar. Farmácia Santos é o seu lugar, preço baixo aqui vai encontrar. Quem melhor atende? Farmácia Santos, o melhor pelo cliente é na Farmácia Santos. Quem comprova, aprova, é a escolha preferida. Farmácia Santos é qualidade de vida. Viver bem é primordial. Então, viva a economia. Venha para Farmácia Santos. Sempre presente, oferecendo atenção especial e um amplo estoque de medicamentos éticos, genéricos e similares, além de cosméticos e perfumaria. Realizamos os serviços de medição de pressão arterial e teste de glicemia. Na Farmácia Santos tem o programa Farmácia Popular, convênio com o governo federal, onde você tem até 90% de desconto. E mais, oferecemos também o programa Vale Mais Saúde, com até 50% de desconto. Farmácia Santos, Avenida Luiz Domingues, número 45, A, Centro de Brejo, Maranhão. Fones 3472-1135 e celular 98177-6249. Farmácia Santos, onde sua saúde e de sua família é a nossa prioridade. Farmácia Santos 90 FM. Bandeira verde atacado e rações. Seu lugar certo de economizar. Qualidade, preço justo, aqui é o melhor. No canto do vaqueiro tem tudo o que precisa. A loja completa, da ração ao suprimento, medicamentos e vacinas, eu tô pra ver cliente não querer comprar. Bandeira verde rações, produto sempre na mão. Agilidade na entrega, da cidade e no campo a gente chega lá. Bandeira Verde Atacado e Rações, bairro Zé Gomes. Temos variedades em rações, produtos de pet shop. Trabalhamos também com preços para revenda, para você comerciante e você cliente que quer comprar em quantidade. Milho, coelho de arroz, farelo de trigo, rações balanceadas de crescimento e engorda, rações para cachorro, cavalo, gato, pássaros. Confira nossos preços. Fazemos entregas a combinar. Trabalhamos também com supermercado em geral, medicamentos veterinários e ferramentas agrícolas. WhatsApp 98 981 27 9473. Bandeira Verde Atacado e Rações, no bairro Zé Gomes. Atendimento de amigo. Pra sua sala, quarto e cozinha, vem cá, meu amigo. São Francisco Magazine é o preferido. Tem condições de pagamento que eu preciso. São Francisco Magazine, eu confio. Para! São Francisco Magazine, móveis e eletros, com as melhores condições de pagamentos. Nos cartões ou no crediário próprio da loja. E à vista, tem descontos especiais. Entregue e montagem inteiramente grátis. Faça-nos uma visita. Fale com os nossos vendedores. São Francisco Magazine, a predileta da cidade. Bora! Atitude FM 90.1. Acabou o seu problema de não ter conexão. Mas calma, vida, VilarNet é a solução. Eu sei que o concorrente não te dá suporte, não. Mas calma, vida, VilarNet é a solução. Em vez de você ficar pensando nele, VilarNet, vem conferir mais qualidade. Suporte aqui, VilarNet. Vem conferir toda estabilidade. É aqui, VilarNet. Vem conferir mais qualidade. Suporte aqui, VilarNet. Vem conferir toda estabilidade. É aqui, VilarNet. O seu provedor de internet. Começa agora, Music Mix. Music. Oi! E aí, pessoal, beleza? Começa agora o desfile das músicas selecionadas a dedo do seu artista predileto. Já está no ar o programa Music Mix, edição de hoje. Muito obrigado para você na audiência, ouvindo a gente pelo site, pelo aplicativo, pelo Radiosnet, ouvindo a gente pelo Dial. Obrigado pelo carinho, por essa amizade forte, gostosa, que a gente cativa todos os dias. Eu sou o Jonatas Gonçalves, e aí, já estão preparados? Grandes sucessos do seu artista predileto começam agora no seu Dial. Aumente o volume, compartilhe para os seus amigos, e o Music Mix já está começando. Começando! Tá todo mundo ouvindo? Fake Mix.